Sei que não basta simplesmente mais uma vez dizer I love you. Até mesmo porque I love you nunca soa bem. O meu inglês é péssimo. Eu sei que eu gostaria de agir de modo diferente, mas você nunca pediu pra que eu fosse outro. Mas quem desejaria que outro alguém além do seu amor pra sua dor fosse remédio? Eu preciso te dizer que agora eu sei que até mesmo um grande amor pode não bastar. Aprendi com você que no dia a dia o grande amor abrange sonho e vida real. Dizer que eu mudei, que já cansei de fingir, fugir, mentir, sumir, não encarar. Não tenho dúvida, é com você que eu um imperfeito, mas o lado esquerdo do peito por inteiro te ofereço. E espero que aceite, que se deite nesse leito.